Salvador, boa noite. Eu tenho um preço da Bravo. Azul 27 no 3, voe a posição Bonf, curva esquerda na flor da posição Bonf. Informe no ponto de descida, acione a identificação. Sala 04, Eléria direita, Emiliano 2, Emiliano Simão, ora. Direita, 2, Emiliano 1, 0, 9, 8. Emiliano 2, Emiliano 1, Sala Salvador, Mike XC Golf, reporta, estacionado, parqueado na remota 14, grato. Gente, Golf, boa noite. Do 2224, informa, não há ninguém da Infraero aqui para nos conduzir o táxi. 7, passarelo 2224, Infraero já na escuta, já será conduzido. Pra variar um pouco, viu? 8195, Romeu Romeu. Estou em Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Romeu Romeu, que estabilizado no local do avião. Romeu Golf, boa, intenção na 0 ou na 7? Intenção na 7, senhor. Gente, novembro horário Whisky. Ingresse na final, dona 7, curva direito para retorno à final. E aguarde autorização de pouso. Curva direita para final, dona 7, novembro horário Whisky, aguardando autorização para pouso. Gente, tripo Romeu Golf, chame para modificação de regras, retorno a 50 graus com 8 nós. Prossiga. Solicito o nível 220 final. O passarelo 2224. Confirmando, 03 Lima do pátio 3. Tira, mas o puxador tá puxando pra não sei qual posição aí. A gente não sabe quem é que a gente ouve. Já tem indicado a 03 Lima, aguarde coordenação. Ciente. Do nível de voo 220 final. 220-2774, azul. Ele está seguindo a dentro do frente do balizador. Posição contrária, a gente informou pelo nosso entender. Gente, qual foi a posição que está prosseguindo? Nós estamos seguindo aqui o balizador, que parece que é uma posição 03, qualquer coisa. Muito obrigado. Sim. Para circular plano 7. Modificou ao 07, curva esquerda. Ingresso na perna do vento pela direita e aguarde para girar a posição número 2 para o 7. Chega, ingresso na perna do vento no 7 pela direita, aguardando para girar a base com o meu gol. Position 09 07. Position 9 04107. gire base e aguarde autorização de pouso. Eu vou girando base. November Alaska Whiskey, Patio 4? Patio Babá, November Alaska Whiskey, Patio Babá, na parte que eu trago de Patio 4. Ok, então acertou o backtrack após liberar a direita, né? Quebec e aguarde instruções. Backtrack, aguarde no Quebec e November Alaska Whiskey. Minha vez, amor. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. 203-50, Maceió, vem rota do plot, vem com a 1-0, curva esquerda, PC da Purga, Aracaju. Transporte 5062, controle de 208, no gol no 134. 1-34, repito, transponder. Transponder 5062, controle de 208, gol no 134. O 1-34, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Trabalhar. 212, nacional 1-0? Afirmativo, 6212, nacional estabilizado. 00, acendo a indicação, via chegada a mar e desse, mantém o 050, ajuste de altímetro 1-0-20. Confirme? Desce via o 050 para 3600. Controle de Salvador, azul 6908, boa noite. Gol, corrija, azul 6908, acende a indicação via chegada a mar e desse mantém 060. Ajuste altímetro 1-0-20. Via mar para o 060, 1-0-20 com 6908. Ascrito, caixa livre, um abraço. 1 alterno 1-3-3 decimal 2-5. 1-2-5, 1-2-7-4, obrigada. Ele está acertando a final da 1-7. 7 triplo Romeu Golf, vento 1-4-0 graus, 8-9, pouso autorizado, pista 1-7. Golf, ele pôs 1-7. Azul 2713 para a descida. Então, aeronave? Azul 2713, ponto de altitude. 2713, desce, mantém 050. Descendo para o 050, azul 2713. Azul 2713, voe na proa da posição Pelo. Pelo pro Azul 2713. Então 3600, reduza para 2209, número 2 na aproximação. É 212, solo 3. Libera a direita, 1-2-1, decimal 1, ao solo. 1-2-1, decimal 1, libera a direita, 6-2-1-2. Salvador, o Oxamier, liga 112, está liberando a pista agora à direita para táxi. Xamier 6212, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado, táxi via Alfa, vai informar antes da Juliette, o 6212. Eu sou Solo Azuna 5, frequência livre estacionar agora. Salvador, 1134, pushback, acionamento. 1134, aguarde, por gentileza. Right. Xané 6212, após Alfa, ingresse Juliette, posição 05. Após Alfa, vai ingressar Juliette, posição 05, 6212. 1134, atento ao rebote da Avianca, ingressando na posição 05, autorizado, pushback, acionamento. Xané pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi. 1134, atento ao Avianca. Meia 00, desse mantém a 3.000 pés, justo o metro 0.20. 3.000 pés, 0.20, então 3.000. Azul 2713, Boituna, desse mantém a 2.000 pés, justo o metro 0.20. Tem condição de interceptar por mim aí? Pronto. Afirmo, voando Duna, descendo para 2.000, tem condições de interceptar o Azul 2713. 3600. Retoração para sequenciamento. Mantenha a presente proa. Limita o curso localizador. Aguardando o vetor final. Só mantém a proa aguardando o vetor. Fica tranquilo, viu? Pode estar na proa. Obrigado, my friend. Estamos todos no mesmo barco. Firmo? Eu não, estou no avião. Joe. Azul 6908, se você manter a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1020, reduza para 2009. 4.920, reduzindo 2009, azul 6908. Perfil de saída Cuca, transição Aracaju, decola pista no zero, curva esquerda. Aciona o transponder 5071, frequência do controle em 120, decimal 8. 230 Aracaju, Golf 677, Cuca, transição Aracaju, curva esquerda, pista no zero, 5071, o transfone 208, controle 868. 868, cotejamento correto, reporte pronto, para o que estiver aqui, acionamento. Anéis, obrigado. .3600 para interceptar o localizador, curva direita na proa 070, informe estabilizado. Direita 070, informe estabilizado, para 3600. Salve Salvador, bom nome 34, solicito o táxi, 161 agora, 2 horas, alternando Salvador. Tente azul 2703, 3000 marcador externo, completo final, chame agora a torre na sequência 118, decimal 95. Vai chamar 6295, grato. Boa. Salve disso. Está feito, obrigado. Torres, Salvador, boa noite, o azul 2703. 703 avistado, vento 1950 graus com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista na zero. Autorizado, pouso dando zero para o azul 2703. Do 6908, desse mantenha 2 no pé, ajuste o altímetro 1020, reduza para 1809. Tem condições? Afirmativo, 2 no pé, reduzindo 1809, assumo 6908. 134.004. Agora chegou o 134, mantenha a ponta de espera, aeronave final. 432. Achou e travou a azul 2713. Sim, aqui é nervoso. Da 3600 na final estabilizada. 3600 2002 completo final, chame por 118-95. Nós temos informação Bravo, operação tirada para a vitória da conquista. Aero 2238, autorizado vitória da conquista, aerovia conforme o plano, nível 180. Saída Arbor, após posição Elefa, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5070, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Passaria 2018, aprovado Salvador com pista, defalta 1-0, Arbor Elefa, primeira curva direita. Controle 1-08, transponder 5070, e após conforme a rota, 2228. 2228, confirmando nível 180, autorizado. 180. Pejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Acordarei, 2228. Salvador, está 3600 na final da 10, visual. China 3, solos 25, chame 121 na decimal, ou na sala. 211, grato. 3600, ventou no 50 graus, 8 nós, pouso autorizado, piste na 0. Teve pouso no 0 para 3600. Alô, Salvador, boa noite, Azul 2703, pessoal. Azul 2703, boa noite, autorizado o cruzamento Alfa, prosseguir via Quilo, parte 3, posição indicada, 03 Lima. É a frente, parte 3, posição 3 Lima, por Azul 2703. Gol no 134, decola de imediato. Boa noite, Azul 6908, no final. 908, número 2 para pouso, informaria que está livre. Vento 150 graus, com 8 nós. Guarda, Azul 6908. Salvador, boa noite, gol no 170. Gol no 170, boa noite. Formação Bravo na posição 10, autorização de tráfego para Campina Grande. O 170 autorizado, Campina Grande, aerovia conforme o plano, nível 370. Perfil de saída Pulca, transição Zipar, decola pistola 0, curva à esquerda. Transponder 5074, frequência do controle em 120, decimal 8. 1170, conteúdo está autorizado, nível 370, Campina Grande, conforme o plano de voo, uniforme do Lô 10. Decola da 10, curva esquerda na Pucas e Pau, transponder 5074, controle de saída em 120, décima 8. Gol no 170, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamarei, 1170. Salvador, boa noite, está 3600, Luizão. Está 3600, boa noite, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte 3600. Desculpa, voo no 868, por estacionamento, portão 1. No 868 autorizado, reporte pronto para o táxi. Vira, portão 868. Uno 34 3 Adaliano, mantém, pista na zero. Ali bateu no zero, vou no 34. Solos 3-1, chamando 2-1, decimal 1. 2-1, 1, boa noite. Azul 6908, decimal, boa noite. Azul 6908, boa noite, autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, siga as instruções do autorizador. Sente Alfa Kilo, parte 3, seguindo as instruções, 6908, boa noite. 3600, Alfa Kilo, ingresse. Sente Tá 3600, ingresse, parte principal via Juliette, posição 06, indicada. Juliette, 06, 3600. Salvador, boa noite, gol 1098, informação Bravo. 1098, boa noite. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, aerovia Pesolo 10, nível 370. Perfil de saída Puca, transição Zipá, decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5075, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Então tá bom, está autorizado Sierra Bravo, Sierra Golf, no nível 370, Zulu 10, a saída da pista 10 com curva esquerda na Puca Zipá, 5075 é o nosso código, controle Salvador é 1208. 1098, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Toma mais breve, obrigado. Traciono, transponder 5062. 5062, gol 1134. Gol 1134, contato radar na decolagem, submantendo o 350. Tem, está fazendo para o 350, gol 1134. No 868, repito para eu ver. 1976. Sente autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Ajuste no 020, bom voo. 1020, deve estar aqui, já pode ficar no 295. Obrigado, 868. Salve, Salvador, boa noite. Eu sou 4221, posição 9, está bravo. Está nível 300.5, Azul, boa noite. 221, autorizado o táxi via Saga Confins. Via rota do plano, nível 300. Aerovia, confirmando, já foi confirmado, saída árvore, após posição eletro, pista no zero, curva direita. Transponder 5072, frequência do controle 120, decimal 8. 300 Golfinho, com o Palmão de Plano, para a pista 50, para a direita, meio da árvore, para a direita, para a direita, para a direita, 5072, 3278, 4282. Nível 1, autorizado o transponder, por gentileza. Nível 300, transponder 5072, 4282. Procedimento correto, repórter pronto, para o feedback e acionamento. 4282. 1-1-1-3-4, voo e Aracaju. Direto Aracaju, voo 1-1-3-4. Salvador, passaria 2228, está pronto para o pushback de saneamento. Azul 4221? O passaria do 2228. Passaria do 2228, autorizado. Pushback de saneamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, passaria pronto para o táxi, 2228. Decolou os 37, chamando o 208, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, bom 1868. Bom 1868, contato com a dama da colagem, subi mantendo o nível de voo 230, via saída PUCA. PUCA para o 230, 868. O 1134 chama agora o centro de Recife, 1245 ao término 2085. 1245, obrigado, boa. Salvador, passaria 2218, está pronto para o taco, 60 a bordo, transmite 5 horas, ao término Salvador, passaria 2228. Passarelo 2228 autorizado táxi até o ponto de espera da pista na zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95. Ajuste no 020. Bom voo. Autorizado táxi. Quando pronto, 1895, 1020. Obrigado, boa noite. 2228. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2228, próximo ponto de Cardão do Zero. Passarelo 2228, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 8 mais. Além de decolar no zero, 2228. 1134. 4221, autorizado, para o pushback estacionamento, senhor, pronto para o TAC. Autorizado para o SPEC estacionamento, Azul 4221. Solo 1170, puxa estacionamento. Voo 1170? Afirmo, pode fazer simultâneo com Azul aqui no 9. Em coordenação de solo autorizado, reposte pronto para o táxi. Coordenação autorizado, 1170, comunidade. Eu vou 1098, pronto na 2. Não, aqui é 3. 1098, 103 autorizado, reposte pronto para o táxi. Gente, chamando. Azul 4221, informa o Boeing 737 da Gol, efetuando o push na posição no zero entre coordenação de solo. Alô, boa noite, eu vou 1972, informação Bravo 4220. 1972, acima de indicação, via chegada a mare desse, mantenha 2 mil pés, ajusta o altímetro no zero, 20 e forma estabilizado. 972, pode voar turma? Autorizado. T228, veículo aos 44. Chame no 208, bom voo. 208, boa noite. 3228. Boa noite, 228, transfere, decolado, árvore left. 3228, contato radar, submantenimento voo 180, via saída da árvore. Então, após 2000 pés, está autorizado voar a proa da posição alerta. Após 2000, está autorizado a proa da alerta. O... A gente não tem condições de manter a restrição ali de 15 milhas de LR cruzando uma centena. O senhor poderia liberar a gente na restrição? Está livre da restrição, sobre a direta ao 180. Direta 80, 2000, vai alerta. 2018, obrigado. Spartax, o Gol, 1098, 78 a bordo, 12h48, Fortaleza. 1098 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 020, meu voo. Livre, táxi, ponto de espera da 10, 295, 620, obrigado, boa noite. Para o táxi Azul 4221, informa o alternado Galeão 0300, autonomia 46, bom. Azul 4221, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Quando pronto, torre em 1, 18.95, ajuste no 020, bom voo. Autorizar táxi via Índia para o ponto de espera 10, torre 9.95, altimetro número 020, 04221, boa noite. Gol 1098, quando espera, pronto. 1098, ali decola a pista 10, vento 150 graus, 089. Ali Salvador approach control, good evening, Azul 4062, passing 2-5-7-1-5-0. Azul 4062, qual que é a identification? Via Mario Arrival, Senate Level 050, Telefero 1020. This time via Mario Arrival, Senate Level 050, Swap it in, and Altimeter 7-1-0-2-0-2-4-0. É o ponto de espera da pista no 0 via Taxway Índia. Quando pronto, torre em 1, 18.95, ajuste no 020, bom voo. Realizado via Índia, ponto de espera 1895 a torre, 1170. Obrigado, senhor. Uma boa noite também, uma boa semana. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4221, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, ventou no 60 graus 79. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, azul 4221. 18, veículo 49, chama 1208, bom voo. Obrigado, até a próxima. Proligou 2098, boa, decola na sua escuta, 2000 agora. 1098, contato o radar da colagem, submetendo o 370, via saída PUCA. Via PUCA, gente, sobe 370, bom, 2098. Sim, mando, o cosign é 1098-2098. Ah, perdão, é o 1098, 1098 decolado. Trato. Salvador, boa noite, gol 1170. Pode espera da 10, pronto. Gol 1170, boa noite, autorizado a alinhar e manter 10. Alinha e mantém 10, 1170. Azul 4221, decolado 51, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4221. O 1170, alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 1170 graus, 079. Autorizada a decolagem no 10, voo 1170. Contrato radar de colagem, suba Viargo para o 300. Viargo 300, azul 4221. Uno 1170, decolado 53, chame controle Salvador, em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Controle em Salvador, boa noite, gol 2170, saída PUCA, 2000 pés. Gol 1170, contato radar de decolagem, tudo mantendo em voo 370, saída PUCA. Sem restrição, saída PUCA 370, poderia voar na proa de Zipai, por gentileza? Pode. Obrigado. cruzando 190, eu vou 1098. 098, chama agora Recife 2545, alternativa 26185. Ok, Recife 2545, 2085, obrigado, bom dia. O 972 está estabilizado no X-Ray. O 972, compete de aproximação LS X-Ray e chama a torre Salvador em 8 decimal. 295, boa noite. Chegada na área. 0-0, chegada na área, na área 258. Azul 4221, chama o centro Recife, as frequências 260, antena 288. 260-288. Azul 4221. Desbaixar, gravado. Lodo 972, boa noite. Avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, 08 nós. Autorizado pouso. Pista para 2000 pés, último em Salvador no 020, MLS, estabilizado no curso do localizador. Tem entra azul 4022. Peter Alvin, Peter Marciano, 1020, clear plan left and clear register, and 1-0, come establish and localize the horse. Center 2000, Peter Marciano, 1020, call establish and localize the horse, 4060. 1170, chame o centro de Recife, frequência 2545, altena 2000, 1085. 2545, 1085, 1170, boa noite. Autoriza a sua de ETAP, no chanel 6258. Certo. Autorizado ETAP, no chanel 6258. Bom dia. Autorizado ETAP, no chanel 6258. Sim, obrigado, ETAP. 1972, no solo 00, libera direita, chame solo em 121, decima 1. Solo em 121, obrigado. Bom Salvador, voo 1972. Voo 1972, prossigo táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, voo 1972. Localizer runway inside Azul 4060. Road, 10 miles, Salvador 1, 118, this 195. Salvador Tower 1 and 8, this 195 Azul 4060, over 9. Salvador Tower, good evening, Azul 4062 on the ILS runway side. Azul 4062, good evening, I have a traffic inside, clear to land runway 10, wind 150 degrees at 06 knots. Clear to land runway 10, Azul 4062. Bravo, we do not.